Rafael Marcondes aqui em São Paulo. Mais de 15 soldados da polícia militar são assassinados na madrugada de hoje. A polícia se vê paralisada pela ação da facção criminosa. A população se tornou viver o medo. Dos motivos pro seu medo, sua dor, seu desespero. Através do direto foi ordenado sofrimento, o pânico, o choro, tudo incluso no pacote. Quem mata por prazer, dessa vez não escapa da morte. Toque de recolher, fecha mais cedo o comércio. Se recusa a obedecer, me expresso pro necrotério. Voos cancelados, busão sem circular. Shopping inativo, hoje a vaca não vai gastar. A crise que você vive é sequela do meu ódio. PM assassinado, ladrão, sobe no pódio. Filho com pneumonia, nariz escorrendo. O pai mete os ferros pra não ver o pivete morrendo. A puta não deixa o filho ir pra universidade. O boy dedo nervoso hoje não vai fumar seu crack. Ajoelha São Paulo e faz a oração. Governador filho da puta ficou sem reação. Não deu ouvido aos pedidos, pro crime deu as costas. Agora sente ação demoníaca de quem não tem plasma pra copa. Destaque na TV, manchete nesse instante. O coração do Brasil SP banhada sangue, mais de 100 hidroidã. Mortos no geral, jogo plástico preto no corpo do policial. Pode vir o exército, PM federal, que não livra São Paulo do crime, o vírus letal. São Paulo paralisou com fuzil, granada, Glock. Rende o motorista, é coquetel, molotov. PM metralhado, ataca a delegacia. Terror consumado, pum, missão cumprida. São Paulo paralisou com fuzil, granada, Glock. Rende o motorista, é coquetel, molotov. PM metralhado, ataca a delegacia. Terror consumado, pum, missão cumprida. Não reclama, doutor, você foi avisado. A partir de 93 o fato foi consumado. Deu as costas, se fudeu, seguro emocional. Apresento sua cria, o primeiro comando da capital. Irmão, você tá dentro, aqui é respeito mútuo. Lealdade acima de tudo. Contribuindo com os irmãos, se tiverem liberdade. Deu falha, já era, executado sem piedade. Jamais desistir de nossos ideais. Liberdade, justiça e paz. Aqui não se aceita conflito pessoal. O objetivo pelo qual lutamos é o nosso ideal. Sem mentiras, investe interesse pessoal. Nenhum solidariedade para todos, um por todos, todos por um. 1533, vem pra cá, me conheça, que é período integral. Abraçado com capeta. A ganância, a cobiça, a maldade e traição. Superar as virtudes de Deus, amor, compaixão. Fecha a tampa do caixão, faz oração pra Jesus. Pra São Paulo, chama o padre, faz o sinal da cruz. Fatos relatados, consumados, comprovado. Resistência na sua parte, bom. Destino selado, sistema você escolheu. Decretou seu destino. São Paulo, Vietnã, escolha seu inimigo. São Paulo paralisou com fuzil, granada, Glock. Rende o motorista, é coquetel, molotov. PM metralhado, ataca a delegacia. Terror consumado, pum, missão cumprida. São Paulo paralisou com fuzil, granada, Glock. Rende o motorista, é coquetel, molotov. PM metralhado, ataca a delegacia. Terror consumado, pum, missão cumprida. Bando no busão, via Largo de Osasco. Rede motorista, é coletivo carbonizado. Cadê o herói da cena, lustrando a sua medalha? Bandeira no caixão e farda ensanguentada. Plano aberto, vazando miolo no meio da rua. Confirmado o outro ataque, a outra viatura. Meu Deus, de onde está vindo? Não tem como escapar. Outro atentado à base da polícia militar. Não adianta, doutor, pedir a transferência. Se não quiser carne no carro, cumpre essa exigência. Não precisei de faculdade, eu teste de aptidão. Pra você me olhar com medo e me respeitar, cuzão. Caralho, pararam meu carro, será que é assalto? Identificação policial no bolso e porco executado. Nessa hora não tem garra, qual civil ou rota que segura ação simultânea de vítimas morta. Negociação, doutor, é fora de cogitação. Sente a dor, meu ódio, todos esses anos na prisão. Entrei aqui roubando a bolsa da vadia. Sistema carcerário aqui fez outra vítima. Me recuperou, me fez alguém pra sociedade. Sua ação de cárcere, resto em rastro de maldade. Governo filho da puta, implora pra que eu me acalme. Agora é tarde, sobra a morte pro meu requinte de crueldade. São Paulo paralisou com fuzil, granada, Glock. Rende o motorista, é coquetel, molotov. PM metralhado, ataca a delegacia. Terror consumado, pum, missão cumprida. São Paulo paralisou com fuzil, granada, Glock. Rende o motorista, é coquetel, molotov. PM metralhado.